veio ao mundo pra salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele trocou o seu trono pelas dores, mostrando assim um grande plano divinal. Mas o descaso pelo seu gesto continua. Em muitas casas ele não salva ninguém. E por não ser pelo seu gesto compreendido, ele chorou ao contemplar Jerusalém. Foi por isso que o aceitei, e agora Jesus Cristo é o meu rei. Use a razão, procure entender, Jesus Cristo quer também salvar você. Ao mundo pra salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele trocou o seu trono pelas dores, mostrando assim um grande plano divinal. Mas o descaso pelo seu gesto continua. Em muitas casas ele não salva ninguém. E por não ser pelo seu gesto compreendido, ele chorou ao contemplar Jerusalém. E foi por isso acertei, e agora Jesus Cristo é meu rei. Use a razão, procure entender, Jesus Cristo quer também salvar você. Use a razão, procure entender, Jesus Cristo quer também salvar você.